Lívia. Lívia, quero convidar a minha amiga Lívia pra participar desse som. Grande Lívia. Senta à vontade, Lívia. Qual é seu? É desse jeito, ó. A extinção do amor. E aí, canta com nós. Vamos viver em paz. Se o amor não existe mais, Deus salve o mundo. O homem evoluiu, a humanidade onde chegou. Nem precisou de meteoros pra chegarmos à extinção do amor. Guerra de classe, conflitos por religião. Seres humanos convivendo com a solidão. Com raciocínio, possuindo livre-arbítrio. Tu escolhe seus algoritmos, movidos a egoísmo. Cadê o altruísmo? É cada um por si. Quantos vão ter que chorar pra só um poder sorrir? Esquece do valor, abandona sua família. Muito louco na balada, se acabando na parede. Isso é um exemplo diferente. Esperei a minha vez, o filho Rony Miriam, onde meu corre é por você. Pra ter ódio do sistema, tive todos os motivos. Filho de faxineira, mãe solteira com dois filhos. Quase desisti do mundo e perdi a esperança. Foi quando vi te amo com o abraço de uma criança. É o pouco que ainda nos resta pra viver nesse universo de bala, sangue e trevas. O ser humano convicto de suas opiniões, aplaudindo o invasor de polícia com caveirões. E atiram sem pudor na face de uma criança, pela cor da sua pele, simplesmente ignorância. Não foi por acaso que eu me tornei assim, rancoroso, revoltado, com ódio, enfim. Quero mudar o mundo e tudo ao seu redor, mas confesso que às vezes me sinto tão só. Essa jornada implacável em busca da paz, dá pra se contar nos dedos, valente que corre atrás de um mundo melhor pra mim e pra você. Peço a Deus que não deixe essa vontade morrer dentro de mim, dos demais que estão no combate, pra que o sonho de King se torne realidade. O amor humano desaparecer. A vida nas perifas é levada por um vírus. Os corações são magoados, cheios de cicatriz. O tubo olfativo das crianças decolou. O cheiro dos velórios de forma junto com flor. O amor ao cifrão vale mais que a própria vida. Isso cria os ladrões, psicopata, homicida. Por dinheiro, mano, faz qualquer sacrifício. Pega alvo, toca fogo do dentista ainda vivo. Do grito da mãe, que perde o filho. Eu sinto a dor. A paz só não brota porque não se planta o amor. Quisera gerar lucro, pode dos meus ideais. Se prepare para a guerra se você buscar a paz. E que eu morro acreditando, não desisto da missão. Que no meio desta guerra o amor vence a missão. Pare. Quero ouvir, favela. Olhe ao seu redor. Lindo demais, irmão. A esperança vem dos céus. Seja você. Existe mais. A esperança vem do céu. Deus salve o mundo. Seja você o amor. Seja você o amor. Seja você o amor. No mundo de guerra, irmão, somente o amor com sua pureza é capaz de vencer essa guerra sagrada, irmão. É desse seja jeito, ó. Você o amor. Ah. Quem gostou, bate palma aí, ó. Barulho do carrinho. É, lindo demais, irmão.